pra nós é pouco. O poder é nosso, não dá pra discutir. Equipe potência, explosão de Coraci. Nós vamos sair, junto com os manos, dá uma de patrão, só na ostentação. Notas de 100, dentro da carteira, vai ter do melhor, uísque e cerveja. Estamos na pinta, usando Calvin Klein, pisantes da Adidas, Nike e muito mais. Sempre juntos, amigos do peito, só na humildade e no respeito. O bagulho aqui tá muito doido, equipe potência, ostentar pra nós é pouco. Ostentar pra nós é pouco.